aprendi. Cuidado teu nariz, se liga que esse prate vai te derrubar. Feliz no chafariz, jorrando muitas cores, flores e amores pra me ocupar. Pó não é se pó, nem te faz melhor, então cuida pra não estraçaiar. Na floresta inconsciente do eterno displicente, não vai ver o sol raiar. Vento é ventania, deixa sobra do espaço pra respirar. Droga não é série, tem que levar a sério. A galera quer maratonar. Tipo FBC, tô em outro rolê, querendo me melhorar. Deixa da tua miséria, lombra é coisa séria. E não querem regulamentar. De um jeito delirante, quase emocionante, meio periclitante, também quero me esbaldar. Machucar minha ferida, toca fogo na minha vida. Desse jeito só vou me atrasar. Solta o celular e vem logo pra cá. Vamos ser felizes em outro lugar. Carinho aprendiz, canta pra se cuidar. Carinho aprendiz, rima pra elucidar. Cada aperto de mão dada na chefia é mais um dia longe da alforria. Outro corpo vivo morto na letargia, remarcando outra sessão de terapia. Atualizado, trabalho escravizado. Que escravo que é, mano? Eu sou um branco. Meu Deus, ainda não entendeu. Quem tá na fila do banco? Tá na labuta do cano. Tá na labuta do cano. E vai se fuder. Trabalho, morre de fome, de frio, sem home. Te espero na fila do banco. Mais um empréstimo, terceiro do ano. Tentar viver bem, sem fazer muitos planos. Sem fazer muitos planos. Sem fazer muitos planos. Tentar viver bem. Se morrer esse ano, solta o celular, vem logo pra cá. Vamos ser felizes em outro lugar. Carinho aprendiz, canta pra se cuidar. Carinho aprendiz, rima pra elucidar. Criatividade, sem necessidade, sem dar ao patrão 1% de vaidade. Criatividade, sem necessidade, sem dar ao patrão 1% de vaidade. Encontrei na arte o aparo necessário. Me sinto no parque ou qualquer outro cenário que remeta ali àquela liberdade. Me sinto enfim parte da sociedade. Solta o celular e vem logo pra cá. Vamos ser felizes no meio da rua. Carinho aprendiz, rima pra se curar. Carinho aprendiz pra revolucionar. Onde estão as galerias empresariais? Onde estão os kits, prédios comerciais? Na periferia lá não pode ir paz. Só delegacia sem os policiais. Onde já se viu condições aos demais? Onde já se viu remédios sem hospitais? Não que a riqueza esteja nesses locais, mas é a burguesia que dita onde tem mais. Putz, quem diria, são planos desiguais. Se fode todo dia pra que outros 10 iguais se juntem mais um dia no jantar de R$1.000 por prato de comida feito por quem mais valia, mas não ganha com a vida o sustento dos seus pais.